diretamente do estúdio no centro. Atentado na palma, muçulmano. Só os terroristas da rima. Esses boys só quer jogar squash. E as mina deles quer levar scratch. Tudo que eu escrevo é dos mais fresh. Cê sai do tédio, vai pular de um prédio. Foi mais agudo e agora mais médio. Que o conteúdo é sempre inédito. Te devo uma, mas tô sem crédito. Mas salva aí que hoje eu tô sem médico. Agora que a nata vai coalhar. Sou do esquadrão suicida. Minha vida é me matar de trabalhar. Duro de matar, é como Bruce Willis. Sociedade quer currículo e eu trouxe o release. Hoje os MCs vão e até lá no sultão. Brutal, muito prazer, eu vim lá de Plutão. De lá um muçulmano, de cá um sultão. Se me insultam, viro o cão, estilo vulcão. Tem rima boa, mas não pode falar. Alá, disse que deixou em casa, vá lá. Traga os seus pedaços dentro de uma mala. É vala, atentado muçulmano e alá. Não se meta cara, seu mundinho, meu cometa. Vara e a treta para, trago rimas numa maleta cara. E a sua cara amassou, não entende nem de rap. Vem dizer que amassou, perante este flow até a morte cai. Tô sem norte pai, mas quem é forte vai dominar o mundo e claro Spotify. E agora o Samu vai buscar um samurai, se veio sem bancar e espanco por esporte, pai. Um favor pra você mesmo, faça de graça, parça. Canta na praça e amassa no abraço. O que passa? Quer chegar arrombando a porta, cheio de ideia torta. Eu disse torta, só que o rap não é passo. Sem jornal parado na minha banca, na moral. Minha banca que te espanca e vai parar em algum jornal. Invadindo a redação, nunca mais fiz redação. Meu juízo no final, foda-se a condenação. Nem Alá, nem Jeová, eu sou meu templo. Comprei um relógio para o Cronos e tô dando tempo ao tempo. Cara fechada de fachada, eu tô fingindo, nos vigiam o tempo todo e querem nos ver sorrindo. Com relação à ponderação da moderação, o olho de Tandera é o cão, não fode a lombra. Se os pela não dão consideração na proliferação, o muçulmano explode a bomba. Nasci pra ser Hokage, tô longe do meu auge. Já que tem quem me pague, vou ser monge tendo auge. Saia da fralda pra não ser mais uma fraude. Chutei a sua bunda, agora eu tô chutando balde. Muçulmano convocou o atentado na pão. Pai, é crime, quem é normal? Eu quero as rodaliscas para os terroristas da minha terra natal. Muçulmano convocou o atentado na pão. Pai, é crime, quem é normal? Eu quero as rodaliscas para os terroristas da minha terra natal. Não adianta fazer trap se é fraco e não convence. Os cara achar que rap é dança deve dance. Desculpa e parece, eu vejo uns MC. As rimas sem ideia, só xinga, parece a Dercy. Os mano enlouquece, desde quando apareci. Fortalecendo a cena, isso ninguém reconhece. Eu venci, eu cresci, valeu quem fortalece. Quem não curte me esquece, e o que tá fazendo aqui? Agora não se mete, quer ofender. Só porque não ganha match no Tinder. Vai entender. Nada que justifique. Uns querem que eu saia, outros querem que eu fique no pique. Sou iceberg no seu Titanic. O Zé Colmeia atacando o seu piquenique. Vicky, meus rap não para de gerar clique. É hit com esse boom bap do DJ Kaique. Mando meus trocadilhos sem trocar tiro. Não tô aqui pra educar seu filho. Minha mente em gatilho, os mana aqui já pirou. Quem sente compartilha, é disso que eu me refiro. E vão dizer que eu não faço rap, hack. Só porque eu não falo sobre back nas track. Só vejo na cabeça dos moleque os cap. Eu vou rimar até que a fonte seque. Não falo pra te esnobar, mas se meu rap é droga, me chame de Pablo Escobar. Que passa, que é pronto. Melhor me acostumar. 4 milhões de viciados estão aqui pra comprar. Muçulmano convocou o atentado na pão. Pai, é crime, quem é normal? Eu quero as odaliscas para os terroristas da minha terra natal. Muçulmano convocou o atentado na pão. Pai, é crime, quem é normal? Eu quero as odaliscas para os terroristas da minha terra natal.